Caros colegas, hoje realizamos o espaço de debate sexta-feira. Hoje temos como tema a qualidade de escoamento pluvial em Luanda, que é fruto de uma pesquisa exaustiva que foi feita pelos estagiários da PW, que é a Ana Julante e o Eba Kirimba. A apresentação terá duas fases. Inicialmente, a primeira apresentação será feita pela Ana e pelo Eba, e depois a segunda apresentação, que falará sobre transformações na costa de Luanda, será feita pela Ana. Depois entramos numa fase de debate, algumas questões e sugestões e etc. Ok, Ana, tem que eu não esqueça. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa tarde. Primeiro, só para fazer a discussão de chat. Se por alguma eventualidade não estiverem a ouvir ou estiver a falar muito baixo, podem fazer um sinal. Que tem a tendência de falar muito baixo. Não posso sinal, claro. Ok, então. Como a Elga já disse bem, nesta tarde estaremos aqui para fazer uma apresentação sobre duas vertentes. A primeira, que é a qualidade de escoamento em Luanda, escoamento pluvial, e a segunda, que é sobre as transformações na costa de Luanda. Luanda tem um clima tropical árido e uma temperatura média de cerca de 25 graus. E em termos de pluviosidade média, que a pluviosidade média anual em Luanda varia entre os 350 e os 400 milímetros, que não é uma pluviosidade tão alta, mas apesar disso a variabilidade é muito alta, está entre as mais altas do mundo e é de cerca de 40%. Luanda já tem sofrido nos últimos anos com grandes catástrofes que têm inundado várias áreas de Luanda e afetado a população que vive em áreas de risco, quer seja perto das linhas de drenagem ou em áreas de proteção do solo. Uma das melhores formas de evitar que catástrofes como essas se repitam é estar preparados para elas, e por causa disso hoje nós estaremos apresentando a qualidade de escoamento de Luanda. A primeira vertente, que será no termo de escoamento superficial, falaremos das linhas de escoamento d'água, a qualidade de drenagem que há nessas linhas, sobre as bacias de retenção d'água, os lugares de depressão e as lagoas. E na segunda parte falaremos também sobre a qualidade de escoamento em termos de escoamento subsuperficial, subterrâneo. Na qualidade de escoamento superficial, como já disse antes, estaremos retratando as principais bacias de escoamento pluvial de Luanda, as depressões do solo, lagos e lagoas em Luanda. Ok. Já para dizer, Luanda tem cerca de 18 bacias de escoamento pluvial, mas das quais não estaremos retratando, e foram as três que aqui estão apresentadas: a bacia do rio Cambamba, a bacia do rio Mulengues ou rio Seco em Cacoaco e a bacia do rio Cabolongo no Benfica. Essas são as maiores e as que cobrem maior área habitada em Luanda, e por isso foram feitos estudos de campo nas três bacias, as quais nós estaremos aqui apresentando. Desde já convido já o meu colega Weba Kirimba para fazer a apresentação do rio Cambamba, que é a primeira e a maior. Sim, como já foi salientado pela Ana Julante, a bacia do rio Cambamba. Sim, a bacia do rio Cambamba é a maior bacia que de escoamento pluvial. Isso porque ela cobre a maior área habitada. Dentre essas áreas inclui o município de Luanda, Kazenga, Viana e Beiras. E dentre esses pontos onde ela passa, acaba por criar algumas ramificações, então, as conhecidas como as valas. Já assim, para nós termos a percepção dos pontos ou a zona onde ele passa, então vamos ver daquilo que são as valas que elas passam a seguir, valas essas que são conhecidas e que, de uma forma ou outra, acabam por dar uma contribuição daquele escoamento da água na própria bacia em si. E para começando, sim, esta é a vala do Senado da Câmara. Esta está aqui bem perto. Esta vala também queria, ele escoa diretamente sobre o rio Cambamba, mas a sua gênese é aqui neste ponto, aqui no Hospitalar Américo Boa Vida, como podem ver o primeiro slide. E ele tem um cruzamento que vai tem um cruzamento que passa pela Cidadela e passa bem como também aqui na zona da Unidade Operativa, ou bem ao lado do bairro popular, escoando até aqui até a zona do Casquel. Mas também é uma vertente que nós percebemos nesta zona, é o fato de que esta vala, para além dela servir só de receber, que são as águas da chuva, mas também ela recebe água da unidade hospitalar, que é a América Boa Vida, que até certo ponto de vista ambiental pode também criar um impacto. E outro fator que vimos que impede o fluxo da água é o fato de que aqui, aí nesse ponto onde está esta conduta de água entre a ponte da unidade operativa, encontra-se uma conduta que passou em tanque. Esta conduta impede o fluxo da água, fazer com que a água esteja sempre estagnada e também criado o lodo. Infelizmente, também um dos fatores que nós percebeu-se nesta zona, a insuficiência da parte de algumas empresas de saneamento básico. Em vez de ter um ponto próprio onde possam escoar os resíduos, as águas negras, as águas saponosas, infelizmente lançam diretamente na vala, e sabemos que a vala é céu aberto, então, fazendo com que o percurso da água seja desassoreada, ou então, em alguns casos, acaba por estar suja e com tanto lixo. E um dos fatores também que notamos, esta vala, praticamente, dentre outras valas que compõem o rio Cambambe, esta é uma vala que se beneficia, o foco dela toda já está em estrutura de betão. E em alguns pontos ela acaba começando com uma largura de 2 metros, uma largura de 2 metros e uma profundidade de 1,5 metro. E cada vez, à medida que vai andando por seu troço, para facilitar aquilo que é o percurso dela, então ele vai alargando, bem como também a sua profundidade, levando em conta que é o declive, sabemos aqui o ponto mais alto, e aqui o ponto mais alto, sendo que está diretamente pelo mar. Agora, quanto a outra vala também, que serviu de um outro ponto que serviu de estudo nesse trabalho, foi a Vala do Cariango, que também que tem a sua agência no Cazenga, concretamente entre o município, entre o mercado do Asa Branca, o mercado conhecido. E ele tem este como nós podemos ver, este percurso, passando pelo mercado, passando pelo mercado bem com a unidade da empresa Tecud, andando até aqui a zona da via de Catete. E esta vala acaba dando a sua margem, passando até pelo Palanca, bem como também até ligando assim com a vala, com esta vala assinada à Câmara no bairro Casquel. Como também vimos na vala inteira, infelizmente vimos também, nota-se a grande concentração de lixo. Infelizmente a própria vala em si não recebe também a devida manutenção. E já aqui no bairro popular, nesse momento ainda popular, nesse momento a vala ainda não recebeu nenhuma obra. Então, a vala encontra-se uma grande concentração de lixo e também inclui também pedras, muitas pedras, então blocos, porque aqui ao lado tinha casas e a vala em si está prestes a ser construída. Mas infelizmente, como mostra aqui a nota, isso também vai contribuindo, porque o assoreamento com lixo acaba por estar boa parte do percurso. As obras estão inacabadas, então fazendo com que não haja boa mobilidade da parte do percurso da água e também só contribui à detecção na parte de muitas doenças. Já um outro ponto também que serviu de estudo, dentre os seis pontos, o outro ponto que serviu de estudo foi a Vala do Tibau, concretamente nas imediações do Golfo, em direção do Golfo. Um dos aspectos, há um paralelo em relação a este ponto estudado, em relação ao Senado da Câmara, o Cariango, bem como outros pontos a seguir. Isto o fato de que esta é uma zona, anteriormente, como vimos aqui na zona do Golfo, esta é uma vala que vem direto, concretamente, na zona do Camama, passa a via do Camama, ou a via que sai do Golfo, que vai pelo sanatório, ele passa e vai diretamente para a zona do Golfo. O aspecto que chama a atenção é o fato de que este anteriormente foi uma zona de cultivo, foi uma zona de cultivo em que se encontra concretamente numa zona urbana, uma zona como estamos a ver o verde em laterais, então a água praticamente acaba por estar limpa, apesar de ser uma água parada, limpa no aspecto formal, podemos notar, é uma zona de cultivo, mas infelizmente nesse momento, face às grandes concentrações, então, a intensidade de construção, cada dia que passa também a vala nas laterais já vai presenciar a vizinhança de algumas pessoas que vão construir, mas Ainda assim, encontra-se concentração de alguns agricultores a fazer as suas atividades agrícolas. E agora um outro ponto também, que foi estudado foi o avanço sobre o rio, no rio Cambamba, então, que está a ser estudado sempre, concretamente na zona do bairro do Cantinho. Um dos factos, um dos grandes fatores que chamou a atenção nesta zona foi a grande concentração de lixo. Grande concentração de lixo. Infelizmente, como alguns muitos pontos da Tavada já estudaram, também as pessoas vão deitando diretamente o lixo lá na própria vale. Segundo informações, as pessoas infelizmente não têm outros pontos onde possam deitar o lixo, não têm outro ponto onde deitar lixo. E se tem pontos onde podem deitar lixo, os pontos são muito distantes. São muito distantes. E agora uma outra parte também, embora que não queremos reprovar aquilo que é o setor da engenharia, mas notamos uma fraca intervenção na parte dessas, de algumas pontes. Algumas pontes vimos as manilhas. Quando há grande chuva, infelizmente essas próprias manilhas acabam por ser incapacitadas, não se tornam-se capacitadas para fazer com que a água transporte para um outro sítio. Porque a vala em si, no tempo, essa época, acaba por recolher grande concentração de lixo. E quando recebe as primeiras chuvas, então logo a água é transportada, transporta em si seu lixo, que impede a passagem. Então, que vai resultando nisso, que em alguns casos vai resultando em grande desabamento de casa. Um exemplo disso podemos ver aqui na zona do Benfica, vimos já na zona do Benfica, em que o facto de que, para além das casas estarem bem ao lado, à beira da vala, que também o terreno em si só o terreno é arenoso. Então, mostra daquilo que é a incapacidade da incapacidade assim das pessoas não poderem viver aí neste ponto. Sim. Agora também outro aspecto comum, há sempre similaridade, é no bairro, concretamente no bairro Malanjinho. Vimos que ainda há aquele incentivo da parte de muitas pessoas que é a participação então, na atividade agrícola, mas infelizmente face à mal manutenção da vala faz com que as pessoas não consigam criar essa atividade. E vimos também um outro aspecto que notou-se, é uma grande presença de lixo. E também para dizer presença de lixo, as pessoas vivem bem acima do lixo, também bem acima da vala. Então, praticamente é um bairro muito precário, é um bairro que se encontra mais ou menos nas imediações do casqueu do buraco. Então, isso é uma outra realidade que faz com que também que a mal qualidade daquilo que é o escoamento das águas assim em algumas zonas periféricas aqui da cidade de Luanda. E agora, se gostaria também de passar agora a palavra para recitar outra bacia, que é a bacia do Mulembo, a minha colega Ana Juliana. Obrigada mais uma vez. Conforme o Eva já esteve a descrever, a bacia do rio Cambamba, que é a maior, passa por maior área habitada e tudo mais. A bacia do rio Mulengos é a segunda em termos de extensão, também cobre uma área relativamente grande em termos de habitação e, um parênteses, algo que chamou a atenção, foi denominada Vala da Morte em 2007. Nós vamos saber já o porquê. Como veem, esta é a bacia. Ela tem mais ou menos três ramificações principais. Uma que sai dessas imediações daqui do Mulengos, Cazenga, por aí, desce, passa pela área mais ou menos do Paraíso e vai desaguar até Cacuapo. Outra que sai mais além, nas imediações da nova centralidade de Cacuapo, ali por trás, dá a volta e continua a descer. E outra que carrega água mesmo de alguns bairros já de Cacuapo. Todas essas juntam-se nas imediações da cerâmica e pedreira de Cacuapo e continuam para desaguar nas imediações da antiga salina de Cacuapo. Foi denominada Vala da Morte em 2007 por causa da destruição completa do condomínio da Cefapesca. A destruição de mais de 50 casas. Essas 50 casas são uma estimativa muito reduzida daquilo que é a realidade, porque essas são as casas destruídas que os moradores que nos deram entrevistas conseguiram contar, mas de certeza que o número de destruições está muito além disso, porque essas são as casas normais, formalmente construídas, que realmente puderam ser contadas, mais ou menos, que foram destruídas. Há que se ter em conta que naquela área havia muitas casas das chamadas bate-chapas, e dessas não se tem nem conta de quantas foram levadas, porque essas são muito facilmente carregadas pelas águas. Mas cerca de, mas acredita-se que seja muito mais do que isso, 250 mortos foram encontrados nas imediações da pedreira, entre a pedreira e a cerâmica. Há que abrir um parênteses, que esses cerca de 250 ou mais são os que foram encontrados naquelas imediações. Alguns outros foram encontrados na área da antiga Salina, alguns outros nem sequer foram encontrados e outros foram encontrados já no mar. Então, acredita-se que essa estimativa é muito reduzida daquilo que é realmente a realidade do número de pessoas que morreram nessas imediações e se calhar mais além, porque como já visto, a vala traz água de outros municípios e se calhar pessoas que foram encontradas naquelas imediações tenham vindo de outros lugares. Destruiu também a ponte que liga Cacoapo ao resto da cidade, como se vai ver nas imagens seguintes. Ok. Agora que fazer um paralelo, entender bem por que é que essa vala é chamada Vala da Morte, além de todas de todos os danos que causou, como já mostrados antes. Essas imagens são paradoxos, posso assim dizer, daquilo que era Cacoaco em 2006, penso que essa imagem de mais ou menos maio, uma coisa assim, de 2006, e as imagens do vosso lado direito, meu esquerdo, são imagens de uma semana depois da grande chuva de 2007, que foi de 22 de janeiro de 2007. Essas imagens são de 30, 31 de janeiro, mais ou menos, uma semana depois. Conforme vocês podem ver nas imagens, já havia ali uma estrada improvisada, alguma coisa, mais ou menos aqui e aqui, a tentar restabelecer a ligação. Mas na semana da chuva, aqui e aqui, não havia estrada, Cacoaco estava praticamente isolado de toda a cidade e isso era realmente um caos. Quem lá vivia naquela altura sabe o que sofreu, porque não podia se comunicar com as pessoas nem do um nem do outro lado da cidade. E essa área que era completamente argilosa era o percurso que as pessoas tinham de fazer para conseguir ir para o outro lado se realmente tivessem uma necessidade muito forte. Agora vamos analisar a imagem de 2006, que é a imagem antes da destruição. Esse círculo aqui é a imagem dentro do círculo. Mostra aqui Cefopesca, não sei se vocês conseguem ler. É o condomínio da Cefopesca. Quem vive em Cacoaco, nos arredores, conheceu esse condomínio. Havia lá uma escola, creio, uma coisa assim, de formação. E havia também algumas pessoas que normalmente eram professores ou funcionários da Cefopesca que viviam aqui nesses arredores. Conforme vem o condomínio e tudo mais, ali ainda é em perfeito funcionamento. O Rio Seco é este aqui a desaguar para o mar. Naquela altura estava tudo bem. As setas vermelhas mostram a destruição que o rio, que a vala do Rio Seco causou aqui nesta área. A primeira seta, esta, mostra o lado da estrada por onde, que foi destruída pela força da água do rio ou da vala. Há que chamar a atenção que naquela altura muitos pensavam que tivesse sido a ponte destruída, mas não foi a ponte, foi a estrada. Vou abrir um outro parênteses, porque numa das entrevistas, e foi muito pertinente saber disso, numa das entrevistas com um dos antigos moradores dessa área, que teve de ser encontrado numa outra área, porque obviamente já não vivem ali, antigos moradores daqui realçaram que alguns anos atrás, antes da destruição da ponte, principalmente época colonial e acho que anos 90, o formato da vala era de uma vala, não sei se fosse, era uma vala completamente aberta. Por ela passava tudo que a vala carregasse. Mas, alguns anos depois, construiu-se uma nova estrada com um novo formato de ponte, que, como o meu colega Weba já esteve a explicar, era feito de anilhas de betão. Por que é que isso não resultou? Creio, é o fato de, conforme os moradores explicaram, o formato a ponte com anilhas de betão não permitia a passagem de lixo, nem troncos, nem nenhum tipo de coisa que não pudesse passar pelas anilhas. Então aquilo ia se amontoando amontoando, bloqueava a passagem das águas. Isso foi um perigo em 2007, porque a chuva carregou até em bondeiros e árvores grandes. E esses, quando chegaram nas imediações da ponte, não puderam atravessar a ponte por causa do formato, que era feito de anilhas, eram muito pequenas e não permitiam a passagem dos mesmos. Então eles ficaram ali, bloquearam a passagem das águas e por causa disso as águas desviaram e romperam a estrada, que era o principal elo de ligação com o resto da cidade. A outra seta está aqui a apontar, as outras estão aqui a apontar a Cefopescas, que foi completamente, praticamente lavada ou apagada do mapa, se assim podemos dizer. Havia muitas residências aqui. Em entrevista com alguns dos moradores, os mesmos disseram que mais de 5 casas foram completamente destruídas. No dia seguinte já não se podia saber que ali haviam casas. E uma das coisas que fez com que elas fossem facilmente destruídas é o fato de terem sido construídas com material de pré-fabrico. Então a chuva, quando veio, simplesmente lavou-as e a única coisa que restou foi o chão. Algumas ficaram parcialmente destruídas, mas inabitáveis. E a única coisa que restou, pedra sobre pedra, foi o edifício principal, que creio que seja este, não tenho bem a certeza. Foi a única coisa que restou, mas também com pouquíssimas condições. Há muito mais por se falar sobre essa Vala da Morte, porque, mas uma das razões em termos de escoamento é isso, o grande potencial de destruição que ela tem quando recebe grandes chuvas. Ainda há algumas imagens a ilustrar essa Vala da Morte, imagens reais de 2007. Essas são algumas imagens que mostram os destroços no condomínio da Cefopescas, depois das chuvas, que é alguns dias depois. Como se vê, a vala carregou de um tudo, desde contentores de 20 e de 40, uma coisa assim, não sei bem como é que se mede isso, a árvores, a casas, e tudo que a água podia levar, levou. É só para ver o potencial que esse tipo de valas pode ter, e como é que, qual é o potencial de destruição que elas têm. Esta imagem é uma imagem satélite e mostra um corte transversal da vala num dos pontos aqui nas imediações, da, mais ou menos entre a cerâmica e a pedreira, e mostra o porquê que nessa área a vala foi tão devastadora. Conforme podem ver no corte, essa imagem, essa linha vermelha, mais ou menos essa aqui, assim, e conforme podem ver, daqui para aqui são mais ou menos 390 e tal metros, aproximadamente 400 metros. E nessa área toda, nessa extensão toda, a profundidade máxima é só de 2 metros. Isso é algo que chama muita atenção, porque os moradores que supostamente estivessem mais ou menos aqui achariam que estivessem seguros. Porque em tempo seco, isso é outra coisa a chamar a atenção, é uma pena que não se tenha uma imagem daquilo, mas esse rio seco, quando está seco, não chega a 1 metro de largura. É muito menos do que isso. E é impressionante que algo assim pode inundar uma área de quase 400 metros. Óbvio que, sendo assim, os moradores mais ou menos aqui, a 200 metros do centro da vala, mais ou menos, acreditariam que estivessem seguros e que não fossem atingidos pela força da água. Mas, infelizmente, o rio, quando traz toda a água que vem dos outros bairros, inunda essa área toda. E algo que chama muita atenção é o fato de... Podemos ir para o próximo slide? A expansão urbanística nessas zonas de risco. Parece que desde 2007 até 2011, não tem essa imagem satélite, parece que os moradores se esqueceram do que passaram. Morreu centenas de pessoas, um bairro inteiro desapareceu praticamente do mapa, mas parece que as pessoas já se esqueceram disso e olha o que estão a fazer, a construir muito perto da linha d'água. E, como já dissemos no princípio, é uma coisa que chama a atenção, porque chuvas como a de 2007... não acontecem a todo momento em Luanda, por causa da nossa baixa pluviosidade média anual. Mas de quando em vez, quando acontecem, nós não estamos preparados e acabamos por sofrer as consequências. De certeza que eles devem estar a construir, porque, como expliquei anteriormente, em tempo normal o rio parece muito seco e parece uma área perfeitamente normal para se construir. Mas as consequências deste rio, em tempo de chuva, e principalmente quando se tratam de chuvas torrenciais muito fortes, são devastadoras. E isso é algo que se deve ter em mente. Pode fazer a comparação entre as duas imagens. Aqui não havia nada, mais ou menos nessa margem toda do rio. Isso tudo é o caminho do rio. E como se vê comparativamente na outra imagem, isso era só em 2011, agora deve estar pior ainda. Já há muitas construções aqui deste lado, aqui já haviam, mas foram aumentando. Então isso é algo que se deve ter em conta e prestar-se bastante atenção, porque eles não estão fora do risco de inundação. O rio Cabolombo é relativamente menor comparado com o rio Cambamba e com o rio Seco, mas não é tão pacífico assim. Também causa alguns estragos. É relativamente menor e relativamente menos habitado, porque a maior parte dos bairros nos arredores e dentro dessa bacia são bairros relativamente novos. Tem o Benfica, tem o Fica, se não tem erro em algum, em Algures, tem o bairro das Tendas, mas são bairros relativamente novos comparados com os bairros que já existem na bacia do rio Cambamba e na bacia do rio Mulengos ou rio Seco em Cacoá. Uma coisa a chamar a atenção aqui nessa imagem é que nesta bacia, além da bacia como linhas d'água, há aqui um ponto de depressão do solo, vamos explicar isso melhor mais tarde. Mas aqui esse ponto, neste ponto, este ponto está ao nível do mar, é relativamente baixo. E recebe as águas que vêm de todas as ramificações desta bacia. Por ser uma bacia pequena, diferente das outras que são relativamente mais compridas e estreitadas, esta é relativamente mais curta e larga. A probabilidade das águas de cada uma dessas ramificações da bacia chegarem aqui ao mesmo tempo é maior do que nas duas outras bacias que são relativamente mais compridas. Daí o risco para todas essas populações que vivem aqui nos arredores. As maiores explicações serão dadas com as fotos seguintes. A área que demonstrei, ponto preto naquele mapa, é esta que aqui está. Nos arredores temos o bairro das Tendas, tem outros bairros aqui, o Mundial está mais abaixo. E esta linha vermelha é um corte transversal dessa área que é mostrada aqui na imagem abaixo. Uma área de cerca de 300 e tal metros. Essa área toda, no centro dessa área de depressão, é uma espécie de área de retenção de águas. Quando as águas das chuvas vêm, assentam-se todas ali e essa área parece que não seca. Aproveito já para mandar um muito obrigado ao meu colega Márcio, que foi a essa área e fez a pesquisa de campo para isso. Nesta área, a água parece que não seca. Mesmo em tempo seco, ela parece ser... A terra está sempre úmida. Não, pode até não haver água, mas o chão está sempre molhado por causa da proximidade com o mar, por causa de tudo mais, rasura do nível freático. Mas é de chamar a atenção que há muitas casas aqui no redor, conforme aqui nessa mancha d'água, que é o raio de inundação dessa área, há muitas casas aqui ao redor e parece que as pessoas só não continuam a construir aqui dentro porque isso é uma terra muito úmida. Mas é um risco porque as imagens seguintes vão nos mostrar. Essa é a mesma área com a chuva de 2012, novembro do ano passado. É assim que isso fica quando chove. Todas as águas que vêm das três ramificações dessa área assentam-se aqui e inunda tudo que estiver no caminho. Casas, tudo que lá estiver construído fica assim durante muito tempo. E é realmente um problema que as pessoas estejam a construir ali, porque isso é um perigo enorme. Que as pessoas tenham que sofrer isso a todo momento. Não se sabe se as pessoas compram esses terrenos em tempo seco ou alguma coisa assim, mas era de se saber que isso é uma zona de risco tremendo, que sempre que chove, principalmente se for uma chuva torrencial, muito forte, é assim que áreas como aquela próxima do bairro das Tendas, nessa bacia, ficam. Por enquanto, esse é um dos maiores riscos dessa bacia, mas não se sabe como será quando a bacia continuar a ser mais habitada, qual será a qualidade de escoamento nessa bacia. Ok. Além das bacias d'água, de escoamento d'água, com forma de escoamento superficial, também temos as zonas de depressão do solo, os lagos e lagoas. E quando nós falamos de zonas de depressão, temos quer as naturais, quer as artificialmente criadas. E é para isso que nós estaremos a olhar agora. Esse mapa no mapa, todos os pontinhos pretos aqui mostrados são ou lagoas ou lugares de depressão que são propensos a se tornarem lagoas, que recebam uma carga de chuva, uma carga de água muito forte. E algo que chamou-me muito a atenção é que boa parte da boa parte este e sudeste de Luanda está coberta desses pontos e são enormes. E essa área está a ser agora habitada e não se sabe qual será a qualidade de escoamento nessa área, dado o declive daqui dessa área. E pode ser muito propensa a inundações se as pessoas estiverem a construir dentro desses pontos pretos. Vamos avançar. Ok. Aqui é um exemplo de uma dessas áreas. Essa é uma imagem satélite. Como se vê, essa área está logo aqui por trás do Quilamba. E essa área está logo aqui por trás do Quilamba. Essa linha vermelha é um corte transversal da área para mostrar o declive do solo nessa área. E conforme se vê, é bastante acentuado. O ponto mais baixo dessa área está cerca de 27, 28 metros de profundidade comparado com o ponto mais alto. Bom, há que se ter em conta que essa área é relativamente grande, são 6 quilômetros e qualquer coisa, então é algo que se considera ok, entre aspas, mas uma das coisas que se esteve a analisar é, dada a profundidade desse ponto mais baixo, se se construísse um prédio nessa área e se houvesse uma carga de chuva suficiente para inundar essa área toda, para encher essa área toda, seria suficiente para um prédio de não sei quantos andares ficar completamente submerso. E isso é alarmante, terrivelmente assustador. A única coisa boa, e felizmente não está demonstrado nessa imagem, é que esta área está ligada a uma das bacias, de escoamento de Luanda, uma das poucas que escoa, que desagua no rio Kwanza em vez do mar. E acho que é a única salvação para essa área. Podemos ir para a próxima? A única salvação para essa área, porque esta área, não sei se é pela proximidade com Quilamba ou por outra coisa, mas, como se mostra aqui, se fez um zoom dessa área, mais ou menos um corte dessa área, já está a ser habitada. E se não fosse essa possibilidade das águas dessa área se escoarem para outro sítio, porque essas bacias de retenção normalmente têm, não sei fazer, mas tem mesmo o formato de uma bacia. Mas essa, felizmente, tem o formato de uma bacia, mas depois tem uma passagemzinha d'água que dá ligação com aquela bacia e escoa as águas através daquela bacia. Mas se não fosse isso, isso seria uma área de altíssimo risco, principalmente para novas construções. Além dessas áreas que têm depressão do solo, que estão a ser recentemente construídas, o perigo daquelas áreas pode ser refletido a partir dessas que já existem há muito tempo, que já são habitadas, que são um perigo terrível para as construções em termos de escoamento pluvial. Lagoa de São Pedro é um dos grandes exemplos. Lagoa de São Pedro, 2012. Quase que eu procurei essa lagoa no mapa Google Earth por semanas e semanas e semanas. É uma coisinha pequena e quase que não se nota. Ela não passa dos 200 metros de diâmetro, assim, medidas, se considerarmos ela um círculo. Não passa dos 200 metros de diâmetro, em 2012, pelo menos, nessa imagem de 2012. Mas, em 2007, depois daquela chuva, a mesma que devastou Kakwaku, essa mesma lagoa multiplicou seu diâmetro de inundação, mas que quase 5 vezes... Porque as águas da lagoa estavam a chegar, para quem conhece bem essa área, acredito que aqui algumas pessoas, as águas da lagoa estavam a chegar até essa aqui, a avenida Hoje Ainda. Não, é Ngola Kilwanje, nas áreas do Hoje Ainda. E as águas saíam daqui da lagoa, uma pena que é isso aqui, não dá para ver bem, mas saíam daqui da lagoa até a estrada. E a distância daqui para aqui devem ser mais de 500 metros. Isso é de Kazenga, né? Kazenga. Alastraram-se numa área de 800 e tal metros, aqui o corte transversal, 800 e tal metros, praticamente 1 quilômetro de diâmetro de inundação. Isso é abismal. E uma das coisas que chamou a atenção, e é para refletir também mesmo nas áreas em que estão a ser recentemente habitadas, em áreas de depressão do solo, é o facto de isso se espalhar em áreas tão grandes. Por exemplo, em tempo seco ou em tempo normal, sem uma chuva tão grande, a lagoa é esta. Mas em tempo com uma chuva torrencial, pessoas até aqui foram afetadas. É muito difícil alguém que está a 700, 500 metros de uma lagoa acreditar que as águas das mesmas possam inundar a sua casa a mais de 2, 3 metros com uma chuva. Então, isso, o caso dessa lagoa de São Pedro, 2007, não sei se há outros casos, mas isso é algo para se refletir e muito. Temos um outro caso, que é o caso do Lago Seco. Também está naquelas imediações do Cazenga, mas para quem vai para os Kwanzas, não conheço bem aquela área, mas é naquelas imediações. Conforme podem ver, o Lago Seco, em tempo seco, é realmente seco. Não se sabe que isso é um lago. Mas com uma chuva torrencial forte, como a de 2007 de novo, ele multiplica o seu tamanho umas tantas vezes. E em 2007, por exemplo, tomou cerca de 300 metros de diâmetro e abrangiu uma área incrível de distância que alguém que vive aqui dos pontos mais distantes não poderia imaginar que as águas de um lago que é seco, que não se sabe que é lago porque é seco, pudessem inundar as suas residências dessa forma, com uma chuva torrencial. De novo, é de chamar a atenção, porque com chuvas normais, esses lagos e lagoas não tomam essas extensões de inundação. Em 2007 tem um caso excepcional, porque foi uma chuva torrencial muito forte e que mostrou o potencial de inundação desse tipo de lagos e lagoas podem tomar, mesmo que com chuvas normais não se alastrem tanto. Ele mostrou o potencial que esse tipo de zonas de depressão podem tomar, principalmente se não estiverem ligados a uma vala, uma bacia de escoamento. Há um ponto aqui a refletir. Podemos voltar no slide anterior? Para a Lagoa de São Pedro, acho que essa obra, não sei se começou em 2008 ou 2009, mas está-se a construir um canal, a ligação, não sei se já foi terminada, a ligação com o Vale Soroca, para drenagem dessa área, por causa disso mesmo, porque não havia nenhuma forma de se retirar a água desta zona em termos de drenagem. E acho que isso é algo pertinente em termos de escoamento para sítios como estes, que são áreas de depressão, que não estão ligadas a nenhuma rede de drenagem. Ok. Além das áreas naturalmente com um certo declive, com uma certa depressão do solo, áreas que estão a tomar essa depressão, esse declive, artificialmente, uma das principais a se apontar é o garimpo de inertes. Devido à corrida para as construções e tudo mais em Luanda, o garimpo de inertes tornou-se um negócio bastante lucrativo e há uma corrida muito forte agora para o garimpo de inertes e, conforme se vê nas imagens, estas são imagens do mesmo sítio. A primeira em 2010, antes do garimpo, e a segunda em 2013. 3 anos, mais ou menos. Pronto, são materiais, areia, pedra, materiais que se usam. Desculpa, não ter explicado isso. E pronto, aqui nós podemos ver isso. São apenas 3 anos de diferença. Mas, conforme se vê, essa área toda foi garimpada nesses 3 anos. Não sabe com exatidão qual é a profundidade, mas esta área toda foi garimpada. E em medições com Google Earth, deu praticamente, aproximadamente, 100 ou mais ou menos, 100 metros quadrados de garimpagem. O que assusta, por causa desse tipo de garimpo de inertes, é quando esses tipos de garimpos estão abandonados. Acontece o que se mostra no slide seguinte. Conforme se vê, esse é um garimpo que foi aberto por volta de 2008, se não estou em erro, e creio que foi aberto mesmo para a construção da Via Expressa, porque acho que ainda estava em obra, não se tem certeza, mas creio que foi por esses motivos. O garimpo foi aberto, foi explorado, Ei, e olha, o que é que acontece em 2011? Completamente habitado. Isso é algo alarmante porque as pessoas usam esses garimpos abandonados para a construção porque de certeza que os terrenos devem ser mais baratos, ou se calhar nem devem ter preços nessas áreas. E as pessoas, assim que esses garimpos são abandonados, eles vêm e fazem as ocupações. É algo de um risco tremendo porque a área é uma área de depressão e de certeza que a água da chuva, quando vier, assenta ali, se torna numa lagoa. As casas ficam todas debaixo d'água e isso é algo para se refletir muito. São coisas que às vezes não se tomam muito em consideração, ou se calhar não se pensa que tomem o risco que elas possam tomar. Mas daqui a algum tempo, as pessoas que estão a construir nesses arredores, além do risco de desabamento e outras coisas, podem sofrer muito com as inundações. Ok. Já falamos da qualidade da drenagem superficial, quer através das bacias de drenagem, quer através da retenção de água em lugares de retenção de água ou através de lagoas. Vamos falar também agora um bocadinho do escoamento subsuperficial, escoamento subterrâneo e qual é a qualidade que mesmo tem em Luanda. É bom salientar que a qualidade do escoamento subsuperficial ou subterrâneo depende da permeabilidade do solo, da umidade do solo e da extensão da expansão urbanística no local, porque pronto, a quantidade de água que o solo vai absorvendo depende desses todos os fatores, e é o que nós vamos ver daqui a pouco. Escoamento superficial. Há aqui uma imagemzinha a tentar ilustrar muito rapidamente o solo saturado e o manto rochoso. É como se fossem três camadas, praticamente são. O manto rochoso é a parte mais impermeável, que não deixa a água passar. É como se o manto rochoso fosse um chão. Vamos imaginar um mosaico. Usemos ali o manto rochoso. E depois, o solo. O solo saturado é a parte do solo que já está completamente cheia de água, que não pode mais absorver água. E depois nós temos o solo normal. Quanto maior for essa camada de solo, maior água o solo pode absorver. Quanto menor, menor. Infelizmente, em alguns lugares, o solo já está bastante saturado. Essa camada de solo saturado está muito próxima da camada de solo normal, que nós vamos ver daqui a um bocadinho. Primeiro vamos ver, claro, os tipos de solos que temos em Luanda e em que lugares, para depois entendermos porque é que cada lugar sofre dos problemas que sofre. Por exemplo, a maior parte de Luanda está coberto de areias vermelhas. Boa parte do litoral, algumas áreas nas imediações da bacia do rio Cambamba e algumas áreas nas imediações ali da bacia do rio Seco, em Cacuaco, tem esse tipo de areia, meio alternância entre argila e areia. Algumas áreas ali de Cacuaco têm argilas um bocadinho mais finas, que são as argilas cinzento acastanhadas, e uma boa parte do Cazenga, né, porque isso cobre uma boa parte do Cazenga e algures ali, vejo bem que bairro é, tem argilas pretas, que são as mais finas e as mais difíceis de absorver a água. Então, eu gostaria que vocês tivessem esse mapa em mente, para depois entendermos porque que em alguns lugares é tão difícil o escoamento da água. Ok. Permeabilidade do solo. Em alguns lugares, as imagens, os pontos vermelhos mostram os sítios onde a água, a quantidade de água, pronto, a profundidade que a água se escoa em uma hora é menos de um centímetro. E esses são os lugares, mais ou menos aqui nesses lados do Cazenga, perto do rio Cambamba e mais para as imediações do Cacuaco. Nessas áreas é muito difícil a água penetrar no solo e a maior parte da água se escoa superficialmente. O segundo mapa mostra o nível freático em boa parte de Luanda e os pontos em azul mais carregado, nos pontos em azul mais carregado, a profundidade do nível freático ou do solo que já está saturado, conforme mostrado naquela primeira imagem, é de cerca entre 1 a 5 metros. Quer dizer que nessas áreas basta cavar 1 a 5 metros e encontrar logo água. Nessas áreas é muito difícil o escoamento subsuperficial, porque o solo não consegue reter mais água por já estar completamente em alguns metros do solo normal, já estar completamente cheio de água. Este outro mapa mostra as áreas que não só têm um solo muito saturado, mas também têm nascentes de águas salobras, e elas são o bairro das Cacimbas, no Palanca, o próprio bairro Palanca, o bairro Popular, o bairro Malanjino, o bairro Caciqueu, as Palmeirinhas, isso tudo na bacia do rio Cambamba. E existem outras áreas mais, mas vou fazer um foco principal para esta área no bairro das Cacimbas, porque ela realmente chama muita atenção. É um bairro que está a ser, aos poucos, abandonado devido à quantidade de a rasura do nível freático nessa área e as nascentes de águas salobras, que fazem com que, não sei se pode ver nessas imagens, as casas sem teto são as casas que já foram abandonadas, e de certeza há muitas mais por se abandonar devido às nascentes de águas salobras que há nesta área e a rasura do nível freático ali. Ali, de certeza, a água já não consegue penetrar o solo, mas faz o reverso, nasce dali e faz com que as pessoas ali nessa área sofram muito. Nestas imediações, quando chove, as águas tomam 2, 3, às vezes 4 metros de altura e as casas ficam todas debaixo d'água, só algumas têm que ficar nos tetos das casas para conseguirem se proteger. Um outro problema é que o escoamento subterrâneo não é bom por causa das nascentes de águas salobras, a água não pode penetrar no solo, mas também não consegue se escoar normalmente, porque algumas pessoas construíram naquilo que era a passagem das águas daqui para a vala que é mais abaixo. Então a água fica ali durante meses e meses e meses, e a população aqui tem sofrido muito. Essas são imagens reais da área. Como se vê, muitas casas abandonadas. Isso que parece verde aqui é água salobra que fica ali, vai se evaporando aos poucos e continua nascendo. Os moradores dessas áreas cansaram-se de esperar que as águas secassem, porque nunca secavam. 12 meses por ano, 24 horas por dia, a vida era apanhar águas e águas e águas, quer fossem das chuvas ou águas salobras. Aqui é uma das áreas então mais críticas, porque as águas todas que vêm do cemitério de Santa Ana, as águas que vêm da estrada da Adelinda Rodrigues, descem todas para aqui e se assentam ali. Já não basta água salobra, tem águas das chuvas que nunca secam, então muitos dos moradores nessas áreas abandonou. Alguns, como esse que mostra aqui na imagem, até dentro dos tanques d'água e algumas escavações que se fizeram antigas, nasce água salobra. Às vezes, não precisa muito tempo para esse tipo de tanque estarem cheios. Se retirar toda a água daqui, por exemplo, hoje, às 6 horas, amanhã, de manhã ou de tarde, ele já está cheio outra vez. É só para ver a força que essas águas, com que essas águas nascem nesse tipo de áreas e o estrago que elas podem causar na vida das pessoas. Cacoaco é um outro problema. Este é o bairro dos pescadores, em Cacoaco, e tem mais ou menos o mesmo problema que o bairro das Cacimbas, apesar de ser mais recente. Nessa imagem, vê-se o bairro dos pescadores completamente inundado, isso é em 2007, depois da mesma chuva. E esta área costumava ser uma lagoa. A água toda que vinha das áreas mais altas aqui, descia e ficava aqui nesta área. Mas desde 2007, os moradores desse bairro têm vivenciado algo que é impressionante, nascentes de águas salobras, e eles têm tido mais ou menos o mesmo tipo de vida que os moradores do bairro das Cacimbas. E, similar ao bairro das Cacimbas, muitos desses moradores já está a abandonar o bairro e não se sabe daqui a algum tempo como é que a situação fica, se alastra ou como é que as coisas ficam. Mas é visível que em muitas áreas de Luanda o escoamento subsuperficial já não é bom e há esse problema de nascentes de águas salobras. Algo para se ter muito em mente e se prestar bastante atenção. Há um ponto, um parênteses que eu gostaria de abrir aqui, de uma entrevista que se fez com uma moradora no bairro de Palanca. Ela já vive lá desde os anos, princípio dos anos 70. E algo bastante pertinente que ela disse é que no bairro do Palanca, especificamente, naquela altura haviam muitos imbondeiros e árvores desse estilo. E ela chamou a atenção para o fato desse tipo de árvores todas serem removidas ao longo das construções, conforme as pessoas fossem expandindo o bairro. Na altura não percebi bem o que é que os imbondeiros tinham a ver com as nascentes de águas salobras. Mas depois, quando fui investigar um bocadinho mais sobre imbondeiros, descobri que eles podem reter, um imbondeiro grande pode reter até 120 mil litros de água. E não se sabe exatamente o número de imbondeiros que foram destruídos naquela área. Bom, não sei se há relação direta, mas é algo para se pensar se realmente há relação entre a destruição desse tipo de plantas e árvores e as nascentes de águas salobras e o escasso escoamento subterrâneo nessas áreas. É algo para se pensar. Isto é novamente o bairro dos pescadores. Parece ser água do mar, mas não é. Parece ser água da chuva, mas também não é. São águas salobras. Dentro e fora das casas. Isso aqui, por exemplo, nas ruas e nos quintais. Isso aqui é dentro das casas. Mais ou menos, olha, se for para mostrar, as águas podem chegar mais ou menos aqui. A esta altura, a senhora tinha acabado de apanhar as águas dentro de casa. Ela disse, olha, minha filha, eu estou cansada porque nós aqui apanhamos sempre a água. Essa mesma senhora que aparece na imagem, não mostra a cara como é. Disse que teve de tirar os filhos de dentro de casa porque há muito mosquito, já não há condições para se viver. Ela só está lá para manter o terreno e a casa, certificar-se de que ainda é dela, mas condições para viver já não há. Até em lugares como Mosaico, não se sabe como, pelos cantos, pelas laterais, a água arranja uma forma, mas nasce. Muitos moradores começaram a entulhar o interior das casas com aquele material que se usa para fazer estrada e para ver se conseguissem evitar que as águas nascessem, mas as águas arranjam sempre algum caminho e continuam a nascer. É algo muito triste, mas é verídico. E como eu disse, em Cacoaco está acontecendo desde 2007 e no bairro das Cacimbas já há mais tempo. Esses bairros foram habitados e estão a ser desabitados de novo. É algo para se pensar muito, porque o escoamento pluvial lá não é muito bom. Isso é um problema para se pensar. Impacto da expansão urbanística. Conforme já disse, quando o solo é impermeável, não deixa passar a água nem filtra, não vai para o solo. E a expansão urbanística pode ser um problema porque as estradas, o cimento, todo esse tipo de material que se usa para tornar a cidade cada vez mais cinzenta, não permite que a água infiltre no solo. E nesse tipo de situações, a única maneira de escoamento que resta é o escoamento superficial, através das bacias, valas, outras coisas, que como se viu, também já não tem um escoamento muito eficiente. Aqui, como se vê, nos novos bairros que estão-se a construir agora, há uma grelha de estradas, compactação, e torna o solo cada vez mais impermeável, o que faz com que as águas não consigam infiltrar no solo e depois elas ficam todas ali. Tem que ter algum caminho. Se não tiverem, inundam as casas. Esse é um caso do bairro Nova Vila Verde, 2 ou 3, não sei, já há muitos agora. E isso é um corte que mostra mais ou menos como é que eles são. Em cada um, sei, 100 metros, ok? Há uma grelha ali de estradas a cortar. Por enquanto, acho que não devem estar ainda asfaltadas, mas de certeza que o plano é esse. E quando forem asfaltadas, através da estrada, a água não vai poder infiltrar. E dentro das casas, de certeza que as pessoas vão fazer quintais, vão cimentar ou fazer alguma coisa. Por onde é que toda a água se infiltra? Isso é um ponto de interrogação a se colocar nessa questão e se pensar muito bem antes de fazer desaparecer todas as zonas verdes, podiam ser para a infiltração dessas águas. Uma maneira de amortizar o escoamento superficial. Ok. Agora vou dar espaço ao meu colega Weber para fazer parte das conclusões desse trabalho. Como a minha colega Ana já estive a mostrar, então, ao longo do nosso trabalho percebemos que, infelizmente, ainda, como notou-se nas imagens, a presença de grande quantidade de lixo. É importante também que haja a recolha, a boa recolha de lixo, bem como também a vala vai tendo formato irregular. Isso, o facto de que alguns pontos a vala é muito estreita, porque as pessoas vão insistindo em construir mesmo na margem da vala. E isso faz com que também a presença de lixo faz com que a vala não tenha uma boa profundidade para ajudar o escoamento. E também o processo vai trazendo, isso acaba por trazer as inundações. Então é importante, este ponto mostra mais uma vez que é importante da governamental. Lembra que haja um programa do governo da Polícia de Luanda de 2007, que é daquilo que é a requalificação da linha d'água aqui. Mostra que aqui a Vale Assinada da Cama já está mais ou menos os 3 km construído. Bem como também a vala da linha d'água do Cariano, que está já com 5 km construído e que termina até a via de Catete, lá em mediações da FTU, já que a Senada da Cama termina na habitação do Cacique do Buraco. Mas é importante que haja uma boa participação e também a regulamentação em termos de construção à beira das valas, porque respeitando a linha d'água, levando em conta esses fatores, então vai evitar que haja, não haja tanta inundação, assim como temos visto nos pontos conhecidos aqui, que é a zona da ponte molhada, porque o facto de que é uma zona crítica, também recebe todas as águas provenientes desta mesma zona. Em suma, isso que podia mostrar nas conclusões. Outros pontos, acho que as pessoas presentes irão demonstrar, estaremos abertos para responder-lhes. Estive a considerar a Ana mudar do curso. Isso vai. Então, vamos entrar para os pastores. Eu tenho algumas perguntas, mas isso é só aula para fazer um comentário. Deixa eu ver. Só quero dizer que eu acho que o trabalho é excelente e muito útil. Eu espero que a sua relatório também vai ser produzido e por escrito, porque há muitas coisas ali mencionadas em que têm de ser capturadas, hein? As suas experiências, aquelas entrevistas, hein, com os moradores. Hein? Uma coisa que eu quero recomendar, uma ou duas coisas relacionadas com a apresentação do PowerPoint. Uma é não investigar as imagens, hein? Porque há uma distorção do dimensão nas mapas e uma mapa nunca pode ser investigado. Tem de manter realmente as proporções, principalmente nos mapas, mas também nas fotografias. Hein? Eu sei que foi uma tentativa de regularizar as imagens, hein? Mas tem de tomar cuidado. A minha recomendação é de voltar a meter as proporções certas, hein, nas suas apresentações. A outra coisa é sempre indicar o ano e uns mapas, hein, só a sua memória vai recordar realmente qual foi o ano do mapa. E se você pode voltar para PowerPoint e colocar os anos na cada uma das imagens. Essas são as recomendações principais, mas a pesquisa é para o nosso programa do Mudança Climática tem um grande valor e eu acho que, de facto, está aprofundar realmente com estudos do caso daquele mapeamento que fizemos em 2007, hein, dos áreas de risco. E você foi aproveitando ferramentas do GIS para, de facto, analisar os perfis e realmente analisar o que aconteceu durante estes anos das inundações, acho que foi um trabalho excelente, é isso, parabéns. Muito obrigada. Quando falou da chuva de 2007, em Cacoca, mostraste, não sei o nome do bairro, mas mostraste que houve um bairro que foi totalmente desfeito, não era mais de 50 pessoas. Cefalpesca. Cefalpesca. Depois, agora em 2013, parece que esse bairro estava a ser habitado. A minha pergunta é se durante o processo das entrevistas, não sei se é só para pesca, mas acho que é um bairro qualquer que está a voltar a ser habitado. Quando tu falas que as pessoas dentro são pessoas que esqueceram-se do que aconteceu em 2007. Não sei se durante as vossas entrevistas tiveram contato com algum a nível das administrações locais para perceber, porque também, embora cá as construções ilegais, mas de algum modo a administração tem conhecimento do que está a ser feito. E tendo em conta o que aconteceu em 2007, qual é a abordagem que as autoridades locais têm em relação a isso? E dos próprios moradores também. Não sei se chegaram a entrevistar, mas se não, acho que é interessante ver hoje, depois, quase 5, 6 anos depois, e as pessoas ainda então que esqueceram, ou a morte começa a ser uma coisa mesmo natural e não é para nós. Primeiro, deixa-me atenção que não é a Cefalpesca que está a voltar a ser habitada. Na Cefalpesca agora restam acho que duas ou três novas, não novas, mas que voltaram a ser habitadas residências. O bairro da Cerâmica e o bairro da Pedreira foram os que mais resistiram casos de morte. Na Cefalpesca, por incrível que pareça, apesar de ter sido completamente destruído, só morreu uma pessoa. A maior parte das mortes foram registradas na Cerâmica e na Pedreira, isso é em Cacoá, como se sabe dos outros bairros. A área que está a voltar a ser habitada é aquela área entre a Cerâmica e a Pedreira, onde duas ramificações da mesma vala se juntam e ela é relativamente mais larga. É essa área que está a voltar a ser habitada. Relativamente às informações a partir das administrações, infelizmente nós não temos, mas acho que é algo realmente pertinente se saber por que as pessoas, apesar do perigo, continuam a construir nas suas áreas. Outras atividades permitem. Outra questão. Falaste no fim já do risco de um bairro por trás da cidade do Quilamba. Pronto, pelo que explicaste, já não é tão arriscado construir. Agora, quer saber se esse tipo de construções é, como é que se diz, como uma cidade do Quilamba ou aquelas aleatórias com bate-chapa e bababá? É uma coisa desorganizada ou é mesmo um novo bairro, pode ser com estrutura, etc, etc? Como é que é essa? É um novo bairro, se pudéssemos até ver. É um novo bairro que está a crescer. Bom, não vamos exatamente como Quilamba, né? Não pode se comparar, mas como se... Não, é essa imagem. É essa não. Okay. Como se pode ver, não são assim tão desorganizadas as construções. Se calhar não sejam condomínios ou construções assim em massa, mas são bairros relativamente, não sei se posso dizer organizados, mas são construções que não são assim tão mais visivelmente pelo tipo de teto que conseguem usar, a coisa toda, não devem ser assim tão mais. E de certeza que nessas áreas é muito difícil notar o perfil de elevação, o declive da área, por causa da extensão. Porque aqui, por ser um gráfico pequeno, parece que nós conseguimos ver acentuadamente o declive. Mas são 6 km e meio de extensão. E se nós pegássemos esse gráfico e fizéssemos isso na horizontal, esticássemos, nem notaríamos assim com tanto... tão acentuadamente a profundidade desses locais. Então, acho que também isso influencia pessoas em construir. Sim, falou do área mais crítica. Esse ponto que vai de ponto mais baixo, 27 metros, é da lagoa para a nova urbanização do Quilamba ou para o bairro do Mundial? Esses 27 metros não são medidos na horizontal, mas na vertical. esses 27 metros são vertical, comparando o ponto mais baixo desse nosso mês aqui ao ponto mais alto. Mas chamar uma atenção que essa área, como eu já expliquei, é enorme. São 6 km e tal de extensão. E olha que tinha que ser uma carga de chuva, que nem a do tempo de Noé, para encher essa área, primeiro. Segundo, o risco não é assim tão elevado, porque ela, apesar de ter esse perfil, está ligada a uma das bacias de escoamento. Eu tenho uma pergunta. Em relação a uma das imagens, acho que a Ana estava a falar sobre uma área que, quando chove, as águas abrangem até 100 mil metros quadrados, era isso? Não sei, poderia voltar para aquela parte de explicação um bocadinho mais? Ah, não, era um slide. Ah, sim, é um bocado. Exato, a área, essa área, poderia explicar um bocadinho mais o que acontece com garimpos de inércia? Isso significa que são 100 mil metros quadrados quando chove, e depois a área toda é de 100 mil metros quadrados, é isso? A questão é, esses 100 mil metros quadrados são a extensão de terra já garimpada, já está a ser usada como área de garimpo. Não está a se medir ainda a extensão de inundação, que senão mediríamos em metros. Obrigada mais uma vez pelo exaustivo trabalho. Tem uma pergunta, então não vou concluir. É relativamente às populações. Eu gostaria de perguntar se as pessoas que moram ali nas imediações das valas, eles têm consciência que aquilo poderá acontecer e eles estão ali por necessidade ou estão ali por não ter o conhecimento que isso realmente acontece? Qual foi a vossa impressão? Primeiramente, falando daquilo que são as construções das valas, isso tem um fator de conflito histórico. Porque a maior dessas pessoas, um exemplo aqui, se voltar, eu tenho uma cidade que aparece aqui, onde tem todos os pontos. Pode mais? Não, mais. Onde tem todos os pontos estudados. Mais mesmo. Mas pode adiantar, onde tem todos os pontos. Então, qual? Sim, pode. É mais um dos fatores fundamental tem a ver com os conflitos, porque sabe-se muito bem na década de 90, muitas pessoas vieram diretamente aqui para Luanda, então criaram o assentamento. Isso é um dos fatores. Então as pessoas criam um assentamento. O conflito que existiu foi das pessoas de fora que estavam a chegar a Luanda. Esse é um dos fatores principais. Um exemplo disso foi esse bairro aqui, então o bairro Malanjinho. Só o nome Malanjinho porque muitas das pessoas que estão vieram são provavelmente de Malange. É um bairro, como mostrou outras imagens, é um bairro que tem esse aspecto. Só já hoje que as pessoas que estão conseguindo um bom emprego estão a sair de lá da zona. O outro fator também tem a ver com a negligência das partes da entidade governamental, porque estavam cedendo os terrenos dessas pessoas, vender, deixaram que as pessoas construíssem mesmo nessas zonas. Então, infelizmente, também isso contribuiu. Outro aspecto, a ignorância. Não existe legislação que... Ok, sim. Agora hoje, porque hoje está as consequências, porque provavelmente hoje o governo, infelizmente, faz o novo programa de reabilitação dessas mesmas linhas de água. Então, as pessoas são obrigadas, eles têm que realojar as pessoas. Um exemplo disso é, tem uma zona aí, um bairro que não dá para ser, zona aqui quase Oxongolense, bairro Operário. Entre a unidade operativa e o campo do Porto de Luanda. Aquelas pessoas que, segundo as histórias do trabalho que eu já fiz, essas pessoas são provenientes de vários pontos, de várias províncias do interior daqui de Angola. Então, era na década de 90. Já hoje vimos, hoje já aquela zona está bem urbanizada. Mas o governo teve um grande trabalho, o facto de que gastou-se muito, e porque hoje o bairro a zona da Sapu, muitas pessoas que vivem na Sapu são pessoas provenientes disso. Então, provavelmente, assenta nesses aspectos. A guerra, a ignorância da parte dos governos não criar um bom assentamento urbano, também ignorância da parte das pessoas, até certo ponto, desculpar-se pela necessidade, construindo acima da linha ideal. Consequência, quando não soubemos tratar a natureza, infelizmente, ele mostra o papel dele, que ele precisa de espaço. Posso acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de dizer que, em alguns casos, nem sempre é negligência ou negligência por parte do governo, não sei, deixar que as pessoas construam ou que haja realmente necessidade por parte das pessoas para construir esses lugares. Mas o fato de essas áreas, apesar de serem áreas de perigo, nem sempre demonstram o potencial de inundação que têm e o risco eminente das áreas. Uma delas foram as áreas de depressão do solo que foram demonstradas. Conforme mostrei, aquela área ali por trás do Quilamba, apesar de ter um declive bastante acentuado devido à extensão territorial, que são 6 quilômetros e tal, não se percebe assim à vista, não se percebe que é uma área com declive. Se a pessoa estiver lá no terreno de carro, dá uma vista ao redor, não se percebe que é uma área realmente com um declive acentuado. Outra são as áreas que já foram habitadas, conforme aquela área do Cazenga e tal, a área da Lagoa de São Pedro, que tem casas ali nos arredores, que apesar deles saberem que aquilo é uma área que tem lagoa e pode haver algum risco, com as chuvas normais a lagoa não toma aquela extensão toda, então de certeza que as pessoas que estão a, não sei, 200, 300 mais metros de distância, não se dão conta do perigo que sofrem por estarem perto da vala, porque nem se, da vala ou da lagoa, porque nem sempre essas valas e lagoas inundam da maneira que inundam quando recebem chuvas torrenciais. Acho que isso também seria as contas. Agora, um outro ponto que não sei, mas desculpa a sua capa do trabalho, se for um dos pontos aqui, a capa da apresentação, sim. Por exemplo, aqui é na zona do Benfica, zona do Benfica. Então, nota-se, é fácil ver as imagens assim para indúdia daquilo que é o desabamento. Porque segundo a pesquisa que nós fizemos também, na altura, segundo os modelos mostram que as valas até eram rio seco, eram algo mínimo, eram pequenos mesmo. Eram quase que não se passava carro, as pessoas brincavam normalmente. Quando chovia, a água era normalmente, porque essa linha de água já são antigas. Mas como a minha colega, infelizmente, face à grande concentração da construção, porque um dos outros aspectos, aqui em Luanda não tem zonas verdes, não tem pulmão, onde, não tem lagos. Então, a falta de zona verde e a terra cada vez vai notando a presença de construção. E outro fator é porque hoje as pessoas agora estão a fechar os quintais, a ausência de árvores, estão a derrubar as árvores. Os imbondés, eu acho que já não se nota a presença de imbondés. Está um exemplo, o eucalipto, que vimos, exemplo daqui do Rangel, que hoje em dia nasce água, a ignorância da parte de dois lados do clima. Então, consequência, alguns pontos, este é a consequência. Então, isso mostra que hoje em dia a cidade de Luanda está se notando uma grande expansão em termos do urbanismo, estou falando. É importante que haja uma boa concentração, um aviso da parte disso, que haja mais regulamentação da parte da terra, senão vamos sempre presenciar o que está a se ver agora. Será bastante interessante, André, se podemos procurar algumas mapas históricos daquelas zonas, hein? Porque a meu entendimento é que aquela zona do Rangel, Cazenga, etc., que estava no tempo, não sei, 50 anos atrás, hein? Uma zona de plantação do eucaliptus. O eucaliptus não é uma árvore nativa de Angola, mas pelo menos é um tipo de árvore que chupa muito águas estagnadas. Controlou, parece que na altura, realmente, aquelas zonas úmidas, molhados constantemente. Mas será bastante interessante voltar realmente para mapas históricos de ver qual foi, de facto, a vegetação natural daquela zona. Eu acho que queremos procurar mapas em antiga cheia para tentar entender isso. Ok, não vou para mais ouvida, vamos lançar. Obrigada.